165 libere direita, sala 1219. Direita 219, zona 250. Deixa para mim os meus Thank you. Potência 1, 2, 5, 6, 1, 2, 3, 8. The personal time is usually go to Bagajalona. Localizador pela direita para o 055, deixa para 13, pega 240, 82. Deixa na esquina aqui no 014. A Patagônia está no terra, então essa parte está aberta, curva à direita, proa 210. Está direito, radial 280, sua moto. Direita 290, a Patagônia está no terra. Thank you. 4 números para 4 no teste. A gente não vai voltar. largando o coração para fazer o tipo 2 máximo. Meu braço, terra, 5, Lisa 10, autorizado direto de Cielo, Terra Delta Golf X-Ray, com a Cielo Flávio de Pouso. Alô, mais tango bravo, controle. Alô, mais tango bravo, controle. Tá. Até ali, 7, 7, 7, 7, 7. GPS testa e a sistema, reporte a 10 minutos do local de pouso, acabando mais central. 3740, salão 12, libera direita, salão 219. Thank you. desça para 2 no 7, autorização da alerta cheia, ponto estabilizado. Isso é o seu pelo 0 ou no 4. Vamos lá, estamos lá, controle. Controle, outra coisa? Autorizado, ingresso da colagem 517, 517, 079. 347, autorizado, alinhar e manter. Corridor de Boa Piazza. para decolagem 24.0, vento no 60 graus, 7. Esse igual ao Lelo, boa de Sali, Eco, Alfa, Sierra, Alfa. Zona 1208, decolado ao 2. Camará 1208, Oscar Matiak. Boa falar com você. Tempo Surge, ONU 1895. Zona 250, tem só que repetir, você tem só 120 decimal 80, a perna 125 decimal 45. Falei 126 decimal 85, confirmando 125 decimal 45, 1250. Contato radar, foi o médico presente, no posto de